2407, eu falo 53, direito no 2 no decimal 9. 2 no 9, 24, 1 no 07. Salvador Vadil Azul, 4107, livrou. 4107, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 08, 4107. Solo, Mike Alfa F na escuta. Finalizou o reboque, gente, boa noite. Que graça. 57 Campinas, faz cópia? Autorizado Campinas, 360, Aperzulon no 0. Decorda no 0, curva direita da El Leda Morte, vá. 1208, Oceana 5167. Da El Leda e demais? Morte, vá. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alves. Correto, chama o puxa para cima. Bora. 61, não posso cópia? Posso cópia. Volume 61, autorizado Guarulhos, nível 360, OPE azul 110. Decola da 10, curva direita da El Leda Motiva. Controle 1208, aciona 5173. Positivo 360, roda do plano, aperto 10, roda 10, curva direita da El Leda Motiva. Motiva, coisa. Controle 1208, pode o transbordo 5173, eu vou no 9. Correto, confirmando Motiva, chama para o estacionamento. Deixa lá, vou no 9, confirmando Motiva. Portão 9 autorizado, chama. Bosque 355 em Ribeirão Preto. 355-57, passo autorizado via parte 1 no ISO, ponto de espera 1-1-8-9-5, ajuste chão 0-1-2. 0-1-2, parte 1 no ISO, ponto de espera chão 0-1-2. Autorizado, com o número 61. O trip 5557, ó, só informando, a viatura atolou, tá uma distância bem inferior aos 50 metros de segurança, e a gente não tem previsão, tem interesse em decolar no 7, aguarda. Gente, a viatura tá bem próxima à interseção da Taxi Eco. O 355-557 ali mantém cabeceira o 1-0, e aí faz uma avaliação se tem condições de decolar com segurança, sem interferência com a viatura. Na escuta. Foi cancelada inicialmente a autorização de pushback. Estamos numa situação na pista 102, última viatura atolada na taxiway próxima pista, menos 50 metros. E tem uma aeronave que está alinhando para decolagem. Ainda está avaliando se vai decolar da 1-0 ou da 1-7. Se for 1-7, não tem como passar, que o senhor vai puxar. E eu acho que o senhor não decola da 1-7, confirma? Não decola da 1-7, não. Então nós vamos ter que cancelar aqui, então. Isso, mantém a posição, aguardando a pista ser liberada. Tá bom. Faz quanto tempo faz o restante de 3 demoras? Eu espero que não. Eu não sei se a viatura vai ter que ser reborcada ou não, já que é atolada. Tá bom, obrigado. Vou aguardar. Vento, ecológico, critério, vento é calmo, altímetro no 0 ou no 2, 5557. 5557, decolada 24, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado pela colaboração, senhor. O 5557, abração. Nada, bom final de semana e feriado. Valeu pra todos nós aí, valeu. Controle, bom dia, 35557, transfere. Bom dia, 57, sobre 360, Valdeu. Tá, é o 360. Temos 185 a bordo, 4 horas e 3 de autonomia, alternando o galeão. Volume 1, Pátio 1 Índia, ponto de espera 11895, ajuste 1013. Positivo, Índia, ponto 02125, muito obrigado, bom serviço. Boa noite. Informo a viatura que acabou ficando atolada na área gramada e está a uma distância inferior à segurança, que seria 50 metros, a viatura está a uns 40 metros aí da distância da pista. A linha mantém cabeceira no zero e aí faz uma avaliação se tem condições de decolagem com segurança. O gol no 161. Positivo, gente, então, decolagem por conta e risco, o vento é variável com 0,2 nós, o altímetro no 0 no 2. É, show, não é, ó. controle o 5557. Prosseguiu. Autoriza chamar o centro. Já te chamo o centro de receita, 3325, alterno 3395. 3325, 3395, obrigado senhor, excelente trabalho, até a próxima. Até a próxima. Controle ligou na 161, boa. Na 161, boa, sobe 360, sai da Belvila. 360, vou na 161. Você autorizaria voar algo mais pra frente? Leda ou Morte? Ótimo, senhor. Vou dar eu inicialmente. Tá, obrigado. Salvador, bom dia, TAN 3061. Autorização para São Paulo, tem informações. TAN 3601, São Paulo, autorizado, nível 340, Perizoluno 0. Decolotono 0, curva direita, da El Leda Motiva, 1208, cena 5411. Da Elmeida Mótima 208-5491. Seu 301 correto, chama o Alterno 161, no chama agora Recife, 13325, Alterno 1395. 3325, 3395, ligado com o serviço no 161. na minha cidade, 3061, tá no... Tá 3601, portão 1 autorizado, deixa eu matar. Ah.